Azul 4144, ciente, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Serra Gofiosca, reporte com o visual com o aeródromo. Reportará visual com o aeródromo, Serra Gofiosca. É 2, Solos 2000, libera esquerda, VTX-Way Delta. E chame o Sol em 121, decimal 9. 9, pô. Azul 4144, decolagem autorizada, pista 28, após a decolagem mantém a redeta 2500 pés, vento 200 graus, 09 nós. Fiz decolagem da 28, após a decolagem mantém pro até 2500, azul 4144. 097. Azul 4144, decolar 228, chame controle Salvador 120, décimo 80. 2080, azul 444. Torre Salvador, ou melhor, controle Salvador, boa tarde, azul 4144. Azul 4144, contato radar na decolagem, suba via saída Elefão no Bravo para o nível 340. Sobe via Elefão no Bravo até o 340, azul 4144. Salvador, Z3204, passando 260 para 150, informação Papá. 3804, contato radar, desça via chegada TPIP 1 para o nível de voo 070. Ok, para 070 via chegada TPIP 1, tá, 3804. Controle o Papa Romeu, Serra Golfiosca, está visual com o campo. Papa Romeu, Serra Golfiosca, chame a torre Salvador na frequência 18.95. Chama a torre 18.95. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, está visual com o campo em ingresso. Tente, Papa Romeu, Serra Golfiosca, reporta na vertical de Ceasa, mantendo no 1.500, no meu pés. Mantendo no meu pés, reportará na Ceasa. 9, 1, 2, 8, decolar 2, 3, 1, chame o controle Salvador em 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8. Zoro, gol 9, 1, 2, 8. Gol 9, 1, 2, 8, contato radar, suba para nível de voo 350. Após 2 mil pés, autorizado iniciar a curva à direita, saída Arão. Presença após 2 mil, Arão, está fazendo agora 2 mil, pronto Arão, para o 350. Gol 9, 1, 2, 8. Chame a 330, complete final, procedimento RNAVE, chame a torre 18, decimal 95. Aguardando esse pouso, Xanamé 330. Oi, o CEA Golf Oscar, está na rotatória da SEAD. CEA Golf Oscar, inicie 360 pela direita e chama, interceptando uma longa final do nosso site. Fazer 360 pela direita, mantém. Desça para 4 mil pés, NH1097, voo encerra Vitor 362, autorizado final do procedimento, RNAV pista 28. Voo encerra Vitor 362, autorizado procedimento, N3372. Pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 089. Sierra Golf Oscar, autorizado a sinal da 97, aguardando a autorização. Alerta Sierra Golf 7, reportará para a autorização. Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, na quadrão da sinal da 97, aguardando a autorização de pouso. Fala, você pode coordenar 2CGL com o Sierra Golf Oscar? Afirmo, Sierra Golf Oscar. Aguarde autorização, então, para o toque remitir. Aguardando o Sierra Golf Oscar. Leis 804, desça para o nível 050. 0-0-3-2-0-4. Azul 4144, chame Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. CA Golf Oscar avistado, autorizado toque e arremetida, pista 17, vento 170 graus, 109. Autorizado toque e arremetida, 97, CA Golf Oscar. 85. 12545, alterno 2685, voo 912, boa tarde. É, 3378, interceptando o sinal da RNAV da 28. Então, 3378, complete a aproximação RNAV da pista 28, chame torre 118.95. 295, obrigado, 3378. Aproximação 3804. Da 3804, desça para 4.000 pés, QNH10117, autorizado o procedimento RNAV pista 28, aprovando Serra Vitor 362. Ok, 4.017, aprovando 362, da 3804. Passador, boa tarde, Cineiro 6213, Copapá, autorização Galeão. Tiago, o Fiat que tocou e remeteu aos 39, realizará circuito não padrão pela direita, ok? Porém, sobre a vertical do farol de Tapuense e um 360 pela esquerda, evitando o eixo de decolagem da pista 28. E aguardo autorização para prosseguir no circuito. É, Torres, Serra, Delta, Juliette, proibição para entrar na Quebec e Pátio 4. Serra Golf Oscar copiou a torre? Tem alternativa, vamos manter a espera na farol de Itapuã, mantendo o 360. Tem curva pela esquerda. Afirmativo, curva à esquerda. Três, três, sete, oito, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 129. Lembre pouso 28, tudo bem, 3378. É, Torres, Serra, Delta, Juliette, permissão para entrar na Quebec e Pátio 4. Para 4. Delta, Juliette, autorizado ingresso na Quebec, aguarde autorização para ingresso na pista. Serra, Delta, Juliette, ciente. Está entrando na Quebec, esperando. Bom, se é a Dr. Juliette, autorizado ingressar na pista no 7, prosseguir até o pote 4. Positivo. Direção na medida do possível. Positivo. Golf Oscar, desconsidere a instrução de 360, autorizar o cruzamento do eixo de decolagem da 28, aguardando autorização para girar a base. E aí, curva pela... confirmando o circuito pela direita. É, circuito pela direita, vai manter o eixo da 28, aguardar autorização para... para girar. Papa Romeu Serra Golf Oscar na escuta? Golf Oscar na escuta? Vai cruzar o campo, como se fosse na final da 1-0 aqui. E após, vai reportar para girar a base pela direita da 1-7. Cortejo, por gentileza. Sim, Matheus, vai cruzar o prolongamento da 1-0 e vai reportar para girar a base, circuito não padrão, pela direita o Serra Golf Oscar. O 3378, solo os 43, chame agora o solo Salvador, 121-9 e mantenha antes da Alfa. 219, mantenha antes da Alfa, 3204, final aeronave, pista 28 estabilizado. Pista 3804, autorizado o pouso, na pista 28, o vento 190 graus, 119. Autorizado o pouso na 28, pista 3804. A Gufiosca vai realizar apenas uma espera, com curvas pela esquerda, na vertical da RIMAR. Aguarda para regressar o 1-7, apenas uma vez. Aguarda para regressar, vai iniciar uma curva pela esquerda sobre a RIMAR. Torre Serra Delta Juliette, livrando a pista, já entrando aqui do pátio 4. Em Serra Delta Juliette, sim, respondido. Já efetuou o 360. Serra Golf Oscar, temos aeronave agora para pouso na 28, apenas com medida de segurança, vai manter mais uma espera. 1270 curto, para evitar aí caso da aeronave da 28 arremeter, ok? Acima aqui. Com medida de segurança, Palmeiras Serra Golf Oscar, nós 270 e a próxima completar com pouso. Thank you. aprendizado final no 7, reporte final. Na final da 1-7. Pela Serra Golf Oscar, autorizado pouso, pista no 7, vento 180 graus, 119. Possível Serra Golf Oscar, você está mais um TGL? Mais um? Isso, afirmativo. 7 autorizado, toque remetida, pista 17, vento 180 graus, 119. Autorizado, toque remetida, 17, Serra Golf Oscar. Tá 3804, solo aos 48. Alisou a pista, chama agora o solo Salvador, 121.9, mantenha a posição antes da alfa. Gente, 121, mas mantendo a posição antes da alfa. 3801, vamos lá. Salvador, 347-15-7-2-8-Pro. 347-15-DATAN, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Alinha e mantém a 28-347-15. No radar, desça via chegada TPV-1 para o nível 110. Via TPV-1, tem alguma chance de voar TPV? Mantenha o perfil da chegada, você na 63 comigo. Mantém lá. Romeu Serra Golf Oscar, tocou remetel 50, vai curvar à sua direita, vai bloquear o farol de Itapuã e iniciar a espera com curvas pela esquerda, evitando o eixo de decolagem da 28. É, Golf Oscar, vai iniciar a curva pela direita, é interceptar o farol de Itapuã, efetuando o 360 com curva à esquerda. No 5, vento 180 graus 09 nós, autorizado a decolagem em pista 28, apenas atento ao tráfego, Charlie 150, está mantendo os 500 pés no farol de Itapuã, não interfere. É, não foi esquerda. Eu vou mandar a prova, 2500 pés, autorizado a decolagem em pista 28. Formou Serra Golf Oscar, mantenha 1000 pés no farol de Itapuã, com curva pela esquerda, informando o tráfego para decolar. Cabeceira 28 e vai curvar à esquerda também, mas não interfere. Mantendo 1000 pés, vai bloquear o farol de Itapuã, fazer um 360 com curva esquerda. Sim, mas está o tráfego que vai decolar do 28. Cliente do tráfego, Serra Golf Oscar. Ah, 4715, decolador 52, chame agora o controle Salvador 120.8, mantenha a prancha 2500 pés. Mantenha a prancha 208, obrigado, bom fato. decolagem, suba para o suba via saída Elefa 1 no Bravo para o nível 360. 360, Golf Oscar, 0360. Gente, Golf Oscar, tráfego já ultrapassado. Autorizado a cruzar a Chenal, correção eixo de decolagem 28. Vai reportar para a girabase da 17. Posicional, apenas confirma. É pouso completo na 17, vai passar pela através da 28, aguardar para a autorização para girar a base. Afirma, apenas confirma o pátio da base, Serra Golfiosa? Afirmativa, pátio da base. Então, o Serra Golf Oscar está pronto para girar base. Serra Golf Oscar autorizado girar base, esse não é reporte final. Girando base, está no final, Serra Golf Oscar. Azul 2740, está no ponto de espera 28, pronto. Azul 2740, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Gente, alinha e mantém. Cabeceira 28, o Azul 2740. Autorizado pouso, pista 17, vento 1 de 0 graus, 109. Reposição 7, Serra Golfiosa. 120, CPP 1 no gol. Chané 6356, desça para 4000 pés. Chané 6356. QNH 1017, Chané 6356. 1017, QNH 6356. 40, autorizado decolagem, cabeceira 28, vento 1 de 0 graus, zona 3 de 9. Gente, inicia o azul 2740. Vitor, aprovando Serra Vitor 362. Então, Serra Vitor 362, Serra Vitor 362, Torre Ruxanero 6213, piloto de espera 28, pronto. Xané 6213, observa a rolagem da TR, após a linha mantém, cabeceira 28. Agora mesmo a linha mantém 28. Gente, boa. Azul 2740, decolado 58, chame controle Salvador, 120.8, bom voo. Controle Salvador, 1208, Azul 2740, boa. Controle, boa tarde, Azul 2740. Azul 2740, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 1.70. Via saída Conde, pode curvar à direita no momento, senhor? Segundo a instrução do solo, era para curvar após 2.500. Autorizado curvar à direita no momento. Eu curvo na direita para o Conde, o Azul 2740. M6213, autorizado a decolagem pista 28, 190 graus, 169. Iniciando a decolagem 286213. A 47115, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 26028, obrigado, boa tarde. 4715. Boa tarde, está 9097, quanto é a posição? Está 362, Oceané 6356. Oceané 6356, complete a aproximação R-Nave, chame torre 118.95. 118.95, chama na 6356, Oceané. Controle Oceané 6213, mantendo o eixo de decolagem. Oceané 6213, contato radar na decolagem, suba via saída São Voono para o nível 360. Então, poderia ser direto Leda já? Mantenha o perfil da saída Oceané 6213. Sim, então vai curvar à esquerda para o Xango. É o Azul 2740, possibilidade de desvio à direita para evitar formações. 9097, autorizado a alinhar e decolar de imediato, pista 28, vento 180 graus, 129. E decola de imediato, 28, Sério, ciente da informação, papá. Passaria do 2230, autorizado dessa via chegada e pit para o nível 050. Recebi aí pitch para o 050. A possibilidade de voar direto 361 para o aeronave? Beleza, 364. Autorizado, 3.0. Gente, assim que livre a pista, será autorizado o pouso. Positivo. Voar 361, 2230. 20, gol 227. Voa 227, nível 120. 1227, autorizado descida para 4.000 pés, QNH 10017. Autorizado o procedimento RNAV, pista 28. 4000 no 007, autorizado RNAV, gol 227. Chinem 356, avistado, autorizado pouso, cabeceira 22, o vento 180 graus, 00 norte. Qual vento, seu favor? O vento 180 graus, 129. Ativo, Chinem 36. O Chinem 6. Chame agora o controle Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Pro, do 100 para 4000 pés, Mang 76. Cliente, 6213. Está passando agora o nível 1 a Santana. Corrigindo o Mang 737. Certo. Reaprovando o Conde, o Azul 2740. Cliente Azul 2740. Patrone, boa tarde, TAM 9017. TAM 9017, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuono para o nível 340. Via São Vuono para 340, TAM 9017. É 6213, suba restrita ao nível 340. Isso é o 340, Xené 6213. O 9017 pode atuar, Sam, está presente? Mantenha o perfil da saída, TAM 9017. Mantendo o perfil. P356, solo 05. Livre pista esquerda. Mantenha a posição antes do ingresso no pátio 1. Somente ultrapasse o ponto de espera, ok? Então, vou ultrapassar o ponto de espera, então é guardar para entrar no pátio na P356. Queima. Vamos decimal 9, agora. 9 vai chamar. P305, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, correção 28. Alinhar e manter 23, 605. P305, autorizado a decolagem, cabeceira 28, vento 180 graus, 109. Gente, iniciando 28, 3 meses. Sané 6320, desça via chegada TPIP 1 para o nível 110. Oceané 6213, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Copiado, alto e claro, 6213, obrigado. Decolado ao 09, chame agora controle Salvador, 120.8. 1208, 3605. Muito boa tarde, azul 4442, se aproximando do contrário da noite, pronto. Azul 4442, mantenha o ponto de espera. Aumentou o ponto de espera, 4442. Plano 3605, contato radar na decolagem, suba via saída São Voo 1 para o nível 100. São Voo 1 para 100, Plano 3605. Put control, good morning, good afternoon, 641, we have a Papa information. Chané 6141, radar contact, descend clear via EPT arrival. Okay, descend via EPT arrival to 571-80, could you confirm? Utilizado final gol 227. Oceané 6141, descend 4,000 feet. Não, 4,000 feet, 6141. Kennedy 1017, Oceané 6141. 6141, Roger. Go 1227, chame torre 118.95, complete aproximação, Hernando. 1895, 1895, bom dia. 02230. Ideal de descida para o 050. Passarei do 2230, desça para o nível 050. Descendo 050, 2230. Feito gol 227. Azul 2740, controle. Na escuta 2740. Um tráfego uma hora, duas meia milhas, no rumo sudoeste, passando nível 1970 para 4000, vai a Boeing 320. Some se for necessário efetuar desvios. Caso seja necessário, faça pela esquerda. Negativo desvio e tem a mesma notícia. Salvador, o passador 2231, alguma possibilidade de voar direto Sierra Vitor 361? Mantenha a chegada, número 3 para aproximação, passaria 2230. Jan 3897, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Jan 9017, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 4442, utilizando alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e manter cabeceira 28, 4442. Uma 227, sala 04, libera a próxima à esquerda. Chame sala Salvador 1219 e mantenha a posição antes de ingressar para a Chono. Sala 21, chama 219, gol 1227. Um Airbus 320, corrijo, Airbus 319. Azul 4442, 30 decolagem, cabeceira 28, vento 190 graus, 009. Decolagem pista 2840. 2740. Gente. Oi, boa tarde. É um 867 da Gol. Titularizado, linha alemã, cabeceira 28. Vitor 361 approved procedure RNAV runway 28. Okay, can I fly direct to 363? W6141. Controle, boa tarde, 4442, você na proa, cruza 1800. Azul 4442, contato radar na decolagem, autorizado subir, suba via saída São Bruno para o nível 100. São Bruno, nível 100, 4442, está curvando à esquerda agora para interceptar a saída. Stand 3605, tráfego superado, suba para o nível 360. 360, 3607. Xané 6320, autorizado descida para 5000 pés, CNH 1017. 5000 pés, 1017, Xané 6320. Oceanet 6141, descend 2500 degrees. 2500, 6141. Fit correction, Russian at 6141. Como confirma 016? Livre decolagem ou gol no 867? Agora sim, voando salvo. Podia confirmar a altitude autorizada, 110? Azul 4442, suba e mantenha nível 320. Nível 320, 4442. Passaria do 2230, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 1945, limitado pela radial 090 do BR Salvador, inicia redução para 2209. Vetores, esquerda para 145, limite a radial 090 de Salvador, reduzindo para 21109, 2230. Xané 6320, reduz a velocidade para 2209. 2209, Xané 6320. Xané 6320, desse mantém 4000 pés, NH 1097. Esse mantém 4000 pés, 1097, Xané 6320. Azul 2740, foi direto ao Farromeu 363. Direto ao Farromeu 363, azul 2740. 7, decolado zona 9, chame agora o controle de Salvador, 120 decima 8, com você. 208, boa tarde, gol na 867. Beijo, boa tarde. 1867, boa tarde, contato radar decolagem, suba via elétrica, no bravo para o nível 400. Ciente, cumprindo o perfil, eleva o no bravo, 400, sem restrições, gol 1867. Xané 6320, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita, a proa 065, limite a radial 100 do BR Salvador, aguarde para reassumir o Serra Vitor 363. Direita 065, limite radial 100 do Salvador, aguardando para reassumir o Serra Vitor 363, Xané 6320. O 3603, passa nível 180, chame o centro em 125, decima 1, alterna 123, decima 8. Passando 3605, chame agora o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. Passando 3605, controle. Azul 2740, 56, posição, 64 milhas, nordeste do Rio de Salvador, sua data terminada, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Ciente, chama agora Aracaju 1203, Azul 2740. Xané 6320, curva à esquerda, na proa 030. Esquerda 030, Xané 6320. Final, RNF 28, 641. NF6141, complete approach, contact the tower on 1 and 8.95. 1 and 8.95, thank you. Salvador, tower 641, we have a running sight on final, RNF 3. Channel 6141, continue approach, I report the runway evacuated. It's windy 170 degrees, 10 knots. Stand by, clear for an end, 6041. Passaria do 2230. duas milhas, Salvador, eu sou uma navegação na Procer Vitor 363. Desça para 3 mil pés, que é NH Montana, reassumindo a Prodo 363, descendo para 3 mil com 0. Pode repetir o ajuste? General na 0 no meio. No 0 no meio. 2, 2, 3, 0. Ah, Chané 63, 195, contato radar, autorizado chegada a ICIT. Vê se tem mantém o nível de voo 060. Controle de Salvador, boa tarde, voo 255. Voo 255, contato radar, vê se havia chegada a ICIT para 4 mil pés, NH 10, no meio. 0-6, 4 mil pés, sendo via voo 255. Azul 4442, passa nível 180, chame centro, em 125, decima 1, alterna 123, decima 8. 251, 238, boa tarde, 4442. M3320, complete a aproximação e chame a torre, 18195. M3320. 18195. 18195, Ocean M3320, continua a aproximação, guardando pista livre. O ajuste no 0 no meia, o vento não tinha 0 graus, sonda 2 mais. Tem 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 1281 ou 1288, voo 1867? Terne 128, decimal 8. 8, obrigado, boa tarde, voo 1867.